convidar você para abrir a sua Bíblia e fazer a sua leitura em Efésios, capítulo 4, os versos 1 até o capítulo 6, verso 9. Lá em Cape Town, nós tivemos 6 dias para a exposição de Efésios, né? Que nós fizemos um compacto, né? Então, as leituras também têm que ser mais estendidas. É ruim ver compacto de jogo, né? Eu acho horrível quando você vê um jogo assim, o jogo dura 1h30, aos caras em 30 segundos, 1 minuto, passam ali 2, 3 gols, aí aquilo foi o jogo, né? Então estou me sentindo assim, mais ou menos nessa situação, né? Tivemos um tempo grande lá de exposição, de reflexão em Efésios, e aqui nós estamos condensando assim num compacto, tentando dar uma amostra do que a gente discutiu, o que a gente refletiu lá. Então eu queria convidar você, alguém fez a leitura de Efésios 4, 1, 6 a 9, os abençoados, né? Esse é o sinal do arrebatamento. Então, os que já fizeram, vão olhar de novo. Quem não fez, dá uma lida com atenção, e eu queria chamar a sua atenção para uma palavrinha, que eu já falei, aquele verbo viver ou andar, né, que aparece 6 vezes nesse bloco. 6 vezes. Então vamos ver se você localiza aí as 6 vezes. E o outro termo equivalente é o seguir, que também tem a ver com andar, né? Seguir num determinado caminho, seguir um determinado roteiro. Então marca, observa, andar, viver, né, dependendo da tradução, seguir. Efésios 4, 1 a 6, 9.

Uma vez, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. E como oramos ontem, obrigado por instrumentalizar o Christian novamente, para nos trazer essas reflexões e desafios. Esse chamado à nova vida que é apresentado na Tua Palavra, na Carta aos Efésios. Recebe as nossas orações. Mais uma vez o nosso desejo e a nossa intensa dependência e necessidade do Teu Espírito Santo. Amém. Por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Christian. Mais uma vez. Nós vamos ter um intervalo agora. Uma explicação teológica primeiro, porque é que Minas não tem mar. E foi por causa da oração do Pai Nosso, o mineirinho foi orar e disse: que livra-nos do mar. Essa é boa. Vai dar brecha, tá vendo? E Deus ouve. Dá brecha para cearense, isso que acontece. Daqui uns 10 minutos a gente volta, tá, pessoal? Para iniciar o conselho diretor. Se puder, por favor, deixar preparada a pauta para.